Delta Roger. Four. Final taxi Libifrax. Vamos lá, com a uma milha da rotatória, pode usar com o tráfego na final da novela. Guarulhos. 3152, confirma quantas milhas está aqui para o Cerro do Velho. Corrigindo, gol 1398. 398, agora 4 milhas. Sete Romeu, gol Vitor, faça um 360 pela esquerda, reposta interceptando o final da 17. 360 esquerda, reposta interceptando no 7, gol Vitor. Novembro 62 aguarde a cópia natal. Novembro confirme parte pista de decolagem. 4071 cruza 300 para o 360 na Goliath. Bom dia. Avianca 6310 autorizado chame táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi Avianca 6310. Romeu, Romeu, Novembro, na escuta. 43, Romeu, Romeu, Novembro. Sim. Vitor está interceptando no 7, está visual com tráfego agora 5 milhas e meia. Jogo Vitor, continua a aproximação, aguarde eixo da 1-7 livre. Passa ali. Vitor, cheque trem atualizado, pouso pistão no 7, vento 120 graus, 08 nós. Tá livre o pouso, Romeu Golfo Vitor, baixado travado. Voador, boa noite, tá 3455, ponto espera, taxi Charlie pronto. 5 ali, mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0. 3-4-5-5. 1-3-9-8, solo 1-8, livre à direita no solo. 1-2-1, décimo 9. Pela direita 2-1-9. 3-9-8, obrigado. 7 Golf Kilo. Golf Kilo, 118, meia grato. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. É o Papa Tarvascar Golf Kilo. Rotando Mosca, Golf Kilo, boa noite, confirme, intenção, pouso na 1-0. 1-7, possível uma base pela direita. Sim, já é poste para cancelamento e plano, Mosca, Golf Kilo, confirme quantas milhas está da cabeceira 1-0. Tá, 9 milhas. Sim, já é poste para cancelamento. Se a modifica, se possível, da presente, prossegue para uma base direta da 1-7. Sim, já é. Cancelado 2-1-9, atualizado gera base pela direita 1-7. Reporte girando base, trem de pouso. Corrigindo, reporte final da 1-7. Quilo, reporta na final 1-7. 3455, autorizado decolar pista 1-0, vento 1-2-0, grau 08 mais. Livre decolagem está 3455. 662, tá? Está 3662, prefiro. Estamos aguardando para a cópia, a gente também já está pronto para o pushback. Então, na sua escuta, tem uma ordem de previsão? Afirmativo, será o número 2 já tem autorização, aguarde. Na sua escuta. Romeu Golf Vitor, solo 2-0, livre táxi e a papá estacionado em frequência. Romeu Golf Vitor. para o táxi do Avianca Brasil 6310, 102 a bordo, 3 horas e 30, até na Aracaju. Puxando a 6310, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie Torre no 8.6, o ajuste 10012, bom gol. Grato, Índia Alfa, Charlie, 18.6. Solo, MZ727, na posição 04, 340 para confirme. MZ627, aguarde a cópia, confirme, 340. Já teria sido previsto, senhor? 767, Begin 1318, red to copy. Go ahead, ready to copy, man. Begin 1318, clear de Sierra Kilo Bravo Oscar, flight level 380 via flight plan route, take off of runway 10, after departure left turn, Momo departure, flock transition, Skok 5130, Salvador departure 19.80. Roger, we're clear to the Bogota airport via flight plan route. Climb and maintain initially 380. Runway 10, left turn, Momo departure, flock transition. 5130, 119.80. Please back correctly, Parkland, at to start up and push back. Begin 318. Roger, we'll call you back for start up and push back. Bom, no 398, está autorizado o ingresso na Juliette Gate 05. Prosegue portão 5 com 398. Então 3662, copia. Pronto, copia 3662. Então 3662, autorizado Natal, 370 nível, peso 10. Decolada 10, curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Transponder 5126, controle 119, decimal 8. Autorizado Natal, 370, Puca, Zipar. Então 3662, correto, chame pronto para o puxo estacionamento. Já está pronto o estacionamento, está 3662. Tem pushback e acionamento, chame táxi, então 3662. Chama para o táxi, 3662. Em Salvador Ground, Big A 1318, requesting 1H and start the minimum power at the position before pushback. Clear startup, report my red to push, begin on 318. Roger, engine startup is approved and we'll call you ready for pushback, begin 1318. Solo, Rodeo November. Confirmar por gentileza o código transponder é 5120. 5126. 26, obrigado. Romeu, Romeu, November, copia. Prossiga. Romeu, Romeu, November, autorizado Sierra Bravo, Bravo Hotel, nível 400, Upper Whisky 58. Decolada 10, curva direita na saída Gole, transição Gonza, transponder 5131, controle 119, decimal 8. Belo Horizonte, conforme nível 400, via Upper Whisky 58. Gole Gonza, decolada 10, com curva direita, 5131, no transponder, 198, controle. 8 a bordo, parte 3, para acionar. Autorizado o acionamento, chame para o táxi. Romeu, Romeu, November. Chamará, November. Dois, por favor. Não, o TAM 3455, poderia por gentileza coordenar com o centro da presente Vamos Pro de Gonza ou Libra? 27, copia. Prossiga, senhor. Webjet 6727, autorizado com fins, nível de voo 340, Upper Whisky 58. Decolada 10, curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5125, controle 119, decimal 8. É, Zero, solicitando se possível o voar Aracaju da presente. E aguarde. Primeira curva à direita, saída agora igual transponder Uno 25, controle 198, objeto 6727. Objeto 6727, correto, pronto, abuso e acionamento. Agora pronto, 77. Só o Romeu Romeu November para o táxi. Romeu Romeu November, o ajuste no 012, autorizado táxi via pátio 3, Juliette, Alfa, quando na Charlie, reporte para a torre 18.6, o ajuste no 012. Bom voo. Gente, Pátio, Juliette, Alfa, na Charlie, na reportar a torre 18.6, tá vendo? Vinha com a 310, sendo solicitado que mantivesse perfil e aguardando a vetoração do mesmo devido a etapas. Afirmo, vai manter o perfil Avianca 6310. 82 do POB, 2:40, alternando Fortaleza. 3662, aguarde para o táxi. Aguardando 3662. Salvador, boa noite, Romeu, Romeu November. Romeu, Romeu November, boa noite, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 08 norte. Alinha e decola, então 10, November. Do táxi via Índia, na Charlie, reporte a torre 18.6, o ajuste 012, bom voo. E via Índia, a Charlie chama a torre 18.6, 3662, boa noite. Salvador, boa noite, objeto 6748, transfere cruzando 170 para 150, senta Yank. Boa noite, 6748, identifique, desça 2000 pés, chegada Mário, ajuste no 012. 2000 no 012, 6748, libera a velocidade por 6748. Do céu, critério, informe estabilizado. Vai ficar estabilizado, 6748. Avianca 6310, chame Recife agora, 12685, alterne 2545. 2685, 2545? Fere com original. Espera, dá 3662, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém, então 3662. November decolou aos 3-0, chame controle 119-8. 19-8, certo. Romeu, Romeu November, boa noite. Boa noite, Romeu, Romeu November. Romeu, Romeu November, suba 400 na Gol e vigilância. 400 na Gol, certo. Boa noite, aguarde a cópia Fortaleza. Pode confirmar a saída? Momo transição frote. Momo frote, obrigado. Autorizada a colar, pistola 0, vento 120 graus, 092. Deve decolar então, 3662. Copia. Copia. Então 3858, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, peso 19. Decola da 10, curva esquerda na saída Momo, transição frote. Transponder 5133, controle 119, decimal 8. 370, uniforme 019 para Fortaleza, Momo frote, 5133, controle 198. 3858, correto, chama pronto para puxa funamento. Chama não. Salvador, BG 1318, ready for pushback. Sim, pushback, report my ride to taxi, BG 1318. Sim, for pushback, call you ready for taxi, BG 1318. Voo no 604, desça para 3000 pés, chegada à Mária, ajuste 1012. 3000 na Mária, 1012, ou 604. Controle decolando, 3662 tanto. 3662, 370 na PUCA, vigilância. 370 PUCA, 3662. Objeto 6727, autorizado, chame táxi. Chamar a táxi, Avenida November, Recife agora, 288-3325, tem um bom voo. 288-3325, obrigado, bom trabalho. Chame o centro Recife, 12685, alternado 2545. Centro 3662, chama o Recife, 2685-2545 no alternado. Boa noite, senhor. Então 6310, controle. Já fiz uma com a pista, LJET 6748. 12h40, Galeão. Web 6748, chame torre, agora 18h30. 18h30, boa noite. Torre, boa noite, LJET 6748, tá 4 milhas do externo, baixado e travado. 7748, continua a aproximação, reporte, marcador externo. Marcador externo. Reportado externo, 6748. É, reportado externo, da minha LS, atualizado. Ó, 904. É. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa. Quando na Charlie, torre no 8.6, ajuste agora no 0 no 3. Bom voo, então 3858. Obrigado, vem 3, Juliette Alfa, ponte espera 18.6, obrigado. Torre, Lapizete 67. 27, próxima ponte espera da 1.0, pronto. 6727. Aguardar a aeronave da companhia na final da 1.0 após a Lima, tem cabeceira 1.0. Após o pouso da aeronave da companhia, Lia e mantém o 76727. externo, jet 6748. Jet 6748, autorizado 12.90, vento 120 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Jet 6748. Green Point, contact Salvador Tower on 8 small 6, altimeter 1013, have a nice flight. Roger, ma'am, 18-6 and Juliet Alpha, VA 1-318. Localizadora 604. Pelo 604, 3000 marcador externo, completo estado do procedimento, estou em 118 decimal 62. 18 62. 604. 7000, cabeceira 10, senhor. Ali mantém aguardo preparando-se para a decolagem. Ali mantém preparando-se para a decolagem. 767-327. 6748, solo 43, livre à direita, chamo solo 121 decimal 9. Vale pra chamar 219-6748. Oi, Salvador, meu nome é 04, 1,5, pescando, baixar travado. Localizador. O 1604, continua a aproximação, aguarde pista livre, tem um banho iniciando decolagem, 1-0. Forma cabeceira deslocada 90 metros. Gente da... aguardando, 604. 6727 autorizado, decola a pista 10, vento 110 graus, 109. Destino da pista 10, objeto 6727. Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, 6748. O 1604, cheque trem autorizado, pouso pistão no 0, vento 130 graus, 08 nós. Baixou e travou, pegou depósito, pistão no 0,